Jesus passa por aqui. Jesus está aqui, Jesus passa por aqui, passa, Senhor. Jesus passa por aqui, passa, Senhor. Quando passou em Cafarnaum, paralítico então curou. Jesus passa por aqui, passa, Senhor. Alguma coisa acontecia na Galileia. Jesus passou e dela leprosos purificou. Hoje aqui nesta igreja Jesus está passando. Eu sinto sua presença. Jesus está aqui, Jesus passa por aqui, passa, Senhor. Jesus passa por aqui, passa, Senhor. Jesus curou. Hoje aqui nesta igreja Jesus está passando. Eu sinto sua presença. Jesus está aqui, Jesus passa por aqui, passa, Senhor. Jesus passa por aqui, passa, Senhor. Quando passou em Cafarnaum, paralítico então curou. Jesus passa por aqui, oh, passa, Senhor. Jesus passa por aqui, passa, Senhor. Jesus passa por aqui, passa, Senhor. Quando passou em Cafarnaum, paralítico então curou. Jesus passa por aqui.